Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então sejam bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. Estamos habituados a que todos os anos, passada o que alguém designou de Silly Season, normalmente a reentrada no mês de setembro é o mês profícuo para começar a aparecer até ao Natal muitas edições discográficas. E por isso, pelo que vem, temos já a dizê-lo nesta fase, parece que este ano não é exceção. Mas iniciamos com um álbum de que já vimos aqui falando aqui na Boa Nova e que traz uma estreia de uma nova banda, Old Yellow Jack. E é o primeiro desta post-Silly Season que efetivamente nós queremos destacar. E o álbum, Cut Corners, está absolutamente para venda a partir desta semana. Ainda que alguns temas já foram sendo conhecidos no éter. Inclusive, como costumamos aqui dizer, já estão youtubados. Habituávamos também a ter sempre pelo menos um dos mentores da banda para discutirmos. E é o caso do Guilherme, que se estreia aqui hoje na Boa Nova. Antes de mais, bem-vindo, ainda que virtualmente, a Oliveira do Hospital. Obrigado. Guilherme, e dizia isso mesmo. Está aí, a partir desta semana, pronto para venda, o álbum de estreia de Old Yellow Jack. Uhum. É verdade. E a pergunta que se impõe desde logo, o historial da banda faz com que vocês já sejam conhecidos ainda pré o lançamento do disco. De algum modo, acham que o lançamento do disco marca uma nova etapa para vós? Acho que sim. Depois de muito tempo parados, por atrasos no estúdio e alguns problemas na finalização do álbum, acho que agora estamos prontos para voltar à rede pública. O facto de que podemos dizê-lo, por exemplo, o Glamour é o primeiro tema que devíamos conhecer deste álbum, surgiu como single, embora o termo single perdeu um bocado desde que acabou o vinil, acabou, ou deixou de sair em vinil, mas saiu em fevereiro, até para conhecimento público. E isso faz pensar que se calhar o álbum estaria pronto já e pronto a sair eventualmente mais cedo. Este hiato de tempo de fevereiro até agora, de algum modo, para vós, acham que foi prejudicial? Foi um bocadinho. Acho que o hype que nós tínhamos do Mesh Fest e do Indie e do lançamento do primeiro EP acabou por estagnar um bocadinho. Uhum. Devido a este compasso de espera em que não demos muitos concertos, não lançámos quase nada, lançámos só a Glimmer só. E portanto acho que mas vamos tentar recuperar. Aliás, grande parte das pessoas de outras bandas que temos aqui vem-nos dizendo que a venda dos discos muitas vezes acontece no pós-espetáculo, portanto. E vocês estiveram no Mesh Fest, no Mesh Fest, no Indie Music Fest. O facto de não haver um cartão de visita, que é hoje que na prática acontece com os discos, pronto, de algum modo é uma pena, porque eventualmente aí teriam tido a possibilidade de chegar às pessoas no final do concerto e dizer é que está o que nós somos para levarem para casa, não é? Claro. Nós tivemos, ainda vendemos os EPs, uhum, do Magnus, mas faltava material novo, as pessoas estavam à espera demais e só tínhamos 5 músicas para mostrar as suas. Entretanto, vocês foram aparecendo precisamente na televisão, nomeadamente no 5 para meia-noite. essa visibilidade foi notória? Ou seja, vocês perceberam que a partir do momento que foram tendo algum aparecimento, seja na televisão, seja por via destes concertos, começaram as pessoas a procurar o que são os Old Yellow Jack, eventualmente começaram a procurar-vos mais depois nas redes sociais? Sim, isso notou-se logo. Nós seguimos bastante a nossa página de Facebook e depois dos 5 para a meia-noite tivemos uma subida enorme nos likes da página e mais procuras, mais visualizações. Isso notou-se muito, muito rapidamente. O Magnus é efetivamente o EP que vocês tinham já pronto no ano passado e que de algum modo começou a dizer: destes nós somos os Yellow Jack, estamos cá para durar, não é? Uhum. E depois, de repente, vêm a ter enfim, a criação deste disco. De algum modo, vocês querem, como é que ia dizer, estar em todas, nomeadamente com o facto de que têm uma própria editora. Criaram-na. Sendo jovens, tão jovens, e já lá iremos, não foi um risco grande avançar assim para esta via? Não, acho que não. Nós perdemos muito a nossa independência e o Filipe criou o Collab para nos poder ajudar a nós e ajudar outras bandas que ele goste, pequenas ou maiores, mais para a frente. Mas especialmente isso começou para nós termos uma plataforma de contar com os fãs mais próximo do que se tivéssemos uma editora maior. Portanto, isto é uma coisa mais pessoal. Pois bem, tem aqui precisamente a Collab, e da qual, a partir do vosso trabalho, e como já percebemos, portanto, tem interesse em vir a abrir portas para outras bandas. E eu dizia aqui naquele pronúncio de que são jovens, muito jovens. Portanto, começamos por aí. Antes de mais, o Guilherme peço que se apresente e apresente os seus colegas e já agora fazer referência presente à idade que têm. Uhum, ok. Portanto, eu sou o Guilherme, toco guitarra e canto. Tenho 21 anos. Aliás, temos todos 21 anos. Uhum. Agora temos todos 21. Depois há o Henrique, que toca guitarra e teclado e cor. Miguel Costa, que toca baixo e também faz cor. E o Felipe Patrício. que a verdade é que vocês têm um historial já de 5, 6 anos. Sim, 2011, acho. Já está, portanto, aí estão os tais 5, 6 anos. Esse tempo fez com que vocês chegassem à conclusão de que para ter um disco é necessário também controlarem a edição dele e a maneira dele chegar às pessoas. O que é que aprenderam ao longo destes 5 anos e também nos concertos que foram tendo? Primeiro acho que aprendemos a trabalhar em conjunto. Aprendemos os 4 a tocar juntos, começamos a tocar com 16 anos. Mas acho que a parte da editora só descobrimos mais recentemente. Achámos que devíamos controlar melhor tudo o que se passa à volta da banda. Incluindo os vídeos, somos nós fazemos, as capas somos também nós fazemos, os nossos lançamentos, os eventos dos lançamentos também são todos nós. E é possível conciliar toda a vossa vida, basicamente a vida de estudante, não é? Com a criação do Old Yellow Jack e das solicitações que começam a ser crescentes, naturalmente? Sim, é. Não, acho que como universitários temos bastante mais tempo livre do, que se diz por aí. Pois bem, há de haver uma fase, que é aquela fase de fevereiro e de junho, e depois estão as coisas Exatamente. Mais complicadas, não é? É pontual. Exatamente. Estamos aqui a falar então com o Guilherme dos Old Yellow Jack e que tem de facto aqui um novo álbum, um álbum de estreia, o Cut Corners. E queremos saber naturalmente que não é só o tocar, claro, e a gravação. Agora vou perguntar aqui como é que entre vós fazem, há pouco já disse que entre vós já foram-se conhecendo melhor, como é que processam a criação dos temas, a criação das músicas? Normalmente começo com eu a fazer várias partes, tipo 3, 4 partes por música, depois o Miguel ajuda-me a montá-las, a fazer o arranjo, e depois juntamos todos e queremos o resto da música. Com algumas alterações, já alteramos bastante as estruturas. Uhum. O facto de hoje terem aqui um disco para venda faz naturalmente que vamos datar as músicas. Mas, no entanto, já depois de estarem gravadas, vocês já tiveram a tentação de ir mudando alguma coisa até para apresentar ao vivo de maneira diferente? Já. Nós já vimos estas músicas há cerca de um ano e meio, algumas delas, não todas, e elas já mudaram muito ao vivo, mudaram na gravação, especialmente da parte das vozes, e agora estamos a tentar alterar para nós em bandada e para o lançamento do álbum. E o que usava aqui, para estes 8 temas que estão aqui vertidos, o que é que ficou arrumado na gaveta? Ficou um tema feito no ano passado na Ericeira, no verão, e nós achamos que não era muito bom, portanto ficou incompleto. À espera de melhores dias. Não, acho que ficou mesmo para trás. Estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Guilherme, passa por uma fase de desafios. Está disponível para eles? Bora, vamos a isso. São três. Ora, imagino que vêm tocar aqui Oliveira do Hospital. Antes mais não perguntei, mas conhece a cidade, não? Não. Então pronto, vem aqui, bem junto aqui à Serra da Estrela, entre Coimbra e Guarda, e vêm tocar aqui ao nosso Parque do Mandanelho. E que nós, no momento em que estamos a contratar os Old Yellow Jack, lhe dizem, olhem, podem trazer convosco duas bandas nacionais. Quem é que vocês iriam convidar? Isso é uma boa pergunta. Acho que vou escolher bandas pequeninas e levava-os Corona, uma banda, um duo de hip-hop português, do Porto, e acho que levava-os Guns, porque são nossos muitos amigos. Aliás, vocês já tivemos muitos concertos com eles. Exatamente, lá, pelo menos do Norte, têm andado a passeá-los por Vila Real, por Covid, têm por Bracelos, né? Sim. Para acompanhar os Guns. Sai-te do bolso de um foguete na manga. Desconfiada, sempre foi muito atinada. Sigo esta estrada porque em mim ninguém manda. Sou obstinada, não confio nessa banda. Quiseste armar-te mal, trocaste-te ao verão. Imagino que vem uma banda da cena internacional e que, chegando a Portugal, vem dar um concerto e dizem, ah, nós queremos a nossa primeira parte, os Old Yellow Jack. Pois de onde é que gostariam que viesse um convite desse tipo? e Fleet Foxes, não sei, é muito intimidante, Animal Collective, talvez. É uma pergunta complicada. Muito bem. Eu cheguei a pensar, eventualmente, nos Pavement. Porque acho que há aqui pontos comuns. Não sei se faço bem a leitura, mas a música, neste momento, a vossa música apresenta-se mais indie do que aquilo que era no início que encontramos a tubada. Blind date with the chancer, we had oysters and dry lancers, and the check when it arrived, we went touch, touch, touch, touch, a redder shade of net on a wider shade of trash, and this emery board is giving me a rash. I'm agora, o terceiro desafio. Dizem que é o mais difícil. Vamos lá ver. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor ou a uma banda nacional. E que chegam ao pé do Guilherme. Diz, Guilherme, nós queremos que a vossa banda faça uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema é que o fariam? Outra pergunta complicada. Vamos a isso. Deixa eu ver. O artista nacional. Nacional. Uma banda, um artista nacional. Talvez B Fachada. B Fachada. Não sei se não é muito recente, mas os nossos gostos musicais portugueses são recentes sempre. E que tema aqui iam jogar do B Fachada? Camuflado. Uma mais recente, mas também muito boa. Camuflado. B Fachada. Está escolhido. Gastamos a flor da vontade a preparar um comeback. Afogam-se as velhas vaidades em saudades do prec. Há os anos que nesta cabeça já não pus a gilete. Ponho o camuflado a render. Curiosamente a malta paga para ver. Ponho o camuflado a render. Curiosamente a malta paga para viver. Guerras e tréguas e gagos ficam escritos na pedra. A mudar são seis vanguardas, peças sentes na pedra. Todo marra com força, o porco fuça na merda. Não há pau que de tão grosso, não preciso de uma estrega. Ponho o camuflado a render. Consequentemente a malta paga para ver. Ponho o camuflado a render. a malta paga para viver. A ser muito média, a vida não para. Eu beijo na cara, a fica bem. Os folhados a sério, as facas na praça, na doce de casa, a fica bem. Nem danças, nem conversas, nem cantas o mal e o feio. Chegas tarde e vens às cegas de picar-nos o peito. Já não ladram as feras, apertamos-lhes o freio. É sempre hora de sossega, há sempre tempo para fumeiro. Desculpado da rapa, resolvida a cena na Guiné. Largo rumo à catedral para ver outra sair do pontapé. Mais toriga nacional, mais medronho, mais tempo no café. A TV foi ao local do pontapé. A semente média, a vida não para. Eu beijo na cara, eu fico bem. Os colegas a sério, as facas na praça, na doce da casa, eu fico bem. A semente média, a vida não para. Um beijo na cara, e fica bem. Jurados a sério, as facas na praça, na doce da casa, e fica bem. Passou a fase de fios com distinção. Agora vamos aqui a fatores mais mundanos. Claro que avançarem para colado e de algum modo estarem a promover, é preciso ver que o vosso disco foi gravado na Black Sheep Studios e que a produção é vossa, é sua, o próprio Guilherme tem o seu dedo nisto, mas isto traz também, claro, também um fator acrescido que é a despesa dele. Cientes dessa parte económica. E isso é um impedimento para que as coisas possam decorrer mais rápido? Não são. Nós temos investido bastante. Mas o Filipe é de gestão, então está muito a par de todos os problemas económicos da coisa. E nós também, porque isto sai do nosso bolso. Mas se eventualmente agora, mexe-me a mim, que vou ligado a uma major e chego ao pé do Old Yellow Jack e vos propunha de algum modo incluí-los no meu portfólio. É uma coisa que vocês equacionavam ou querem manter esse espírito mais livre e de algum modo também serem vocês a controlar todo o processo? Acho que se o deal fosse bom aceitávamos, mas de resto eu prezo muito a minha independência. Vamos aqui dizer às pessoas, para que quem esteja em casa não julgue que isto fazer um disco seja assim tão fácil quanto isso. Estamos a falar de investimento de que ordem? se é que é possível saber? Poucos milhares de euros. E isso, de algum modo, faz-vos pensar que o segundo disco terá que ser de maneira diferente? Sim, sim. Nós já começamos a pensar nisso. Este modelo não é muito sustentável, pelo menos por agora, financeiramente, mas vamos tentar arranjar uma solução alternativa. Temos o disco que está pronto para venda. E aquilo que eu pergunto é isto. Claro que nós sabemos perfeitamente o que acontece ao fenómeno dos discos. O que dizia aqui o Miguel Major, hoje dos Dona Maria, que dizia com uma piada que a venda dos discos era como ele ir com o cão ao veterinário. Se o veterinário dizia que ele tinha uma pulga, ele imaginava 7. E os discos que é igual. Por cada um que se vende, andaram para aí 7 cópias a rodar. Hoje, uma vez que você tem essa despesa, como é que encaram esse fenómeno? Não, nós já não pensamos sequer que alguém vai fazer o download, isso é garantido. já nos disseram, amigos nossos disseram que fizeram o download do Bandcamp sem pagar. E nós não acho que não é um problema. Quem quer comprar o CD, compra. Quem não quer, não compra. É muito simples. É inevitável, não é? É, completamente. E quem vai ser? Quem é que vai comprar o vosso disco? Tem essa, enfim, fizeram esse marketing, já que me disse há pouco que tinha alguém ligado à gestão, não é? Uhum. Fizeram esse pensamento, ou ainda é muito cedo para fazer essa extraposição? Para já vão ser as pessoas que nos virem no de bandada, porque o disco já saiu nessa altura, já temos edições físicas, por isso quem gostar, nós vendemos o CD, e depois família, amigos, fãs que nós já mais antigos, nós já conhecemos há alguns anos, E pronto, quem quiser. Está bem para todos. Guilherme, agradecer-lhe a disponibilidade que teve para com a Boa Nova. Iremos falar seguramente mais vezes, volta e meia iremos lhe bater à porta, saber o que andam a fazer. E claro, desejar as melhores aventuras para este vosso disco de estreia. Ok, obrigado.